Salve, Geneira, satisfação. Apesar do lugar, tamo aí, firme, forte. Mas o ano passa, o sofrimento não é eterno. A luta é grande, mas a vitória é certa. Sofri, mas não traí. Jamais traí a quebrada. Os meus, jamais vou esquecer. Tamo junto, até o escuro das vistas. Até a última gota de sangue, favela. Não nega a pátria, jamais cobiça a mulher de irmão. Não conspira, jamais acusa um amigo em vão. Fortalecer os caídos, orientar os mais novos. Eliminar os inimigos pela paz do morro. Dizer a verdade mesmo que custe sua vida. Jamais cagueta, sempre em prol da quadrilha. O rap é minha vida, a rua, a liberdade. Favela, minha família, são os crias, são de verdade. Não expressa sinceridade, não admito traição. Serra Dourada 2, tudo nosso, só os irmão Wilson, Magrelo de Acasão, GM de M4, Ere do Pontal Sul, Lucas, porquinho é arregaça, leque. Zido quebra o forte, sincero abraço. Linda gestão, meu parceiro, justo e correto, aliado, Titi. Salve GV, é Binha Netão, até o fim. Vitinha, Ailton, Mauro, Ademil, que salve Bruninho, Choque. Mete o louco de 5, minha carregada, eterno ex. O Ricardo, Jorge, vocês aqui faz falta, miojo, salve triunfo. Família complicada, até o time, segundo tio. Time do morro, meu chapo, salve. Vem dos fundão, dos barraco esquecido, dos mano que acreditou na nossa luta, bandido. Respeito, justiça e paz, liberdade pros irmão. Que a fé nunca vem faltar, que nunca falte a união. Um salve vem dos fundão, dos barraco esquecido, dos mano que acreditou na nossa luta, bandido. Respeito, justiça e paz, liberdade pros irmão. Que a fé nunca vem faltar, que nunca falte a união. Eu sou magrelo, é nós irmão, na mesma medida, no toque do coração é de verdade. As batidas, favela aparecida, altas quebra, altos ladrão. Cada beco e viela, atividade primão no morro. Nós boladão, só fuzil de assalto, tu explodindo os caixa eletrônicos, carro da prossegura no gueto. Eu sou mais um excluído e procurado. Racismo social acaba na bala de aço. Aqui conquistei meu espaço, sem pisar em ninguém. Na humildade, na pureza, sem desmerecer também família. Vai bem além dos ouro, dos carros importados. Na saúde ou na doença, nós é o mesmo meu aliado. Não pago pau pra safado, nem pra pilantra nenhum. Pode ser o carai que for, vacilou, amargas dumbum. Pegou, não pagou pra ver, vira exemplo na quebrada. Quem não é visto, não é lembrado. Vive mais visão, meu parça, sempre na risca. Meu chapa, como diz o de Goiás. Axé morro da Rocinha, pobre louco, pede paz. Salve vem dos fundão, dos barraco esquecido, dos mano que acreditou na nossa luta, bandido. Respeito, justiça e paz, liberdade pros irmão. Que a fé nunca vem faltar, que nunca falte a união. Salve vem dos fundão, dos barraco esquecido, dos mano que acreditou na nossa luta, bandido. Respeito, justiça e paz, liberdade pros irmão. Que a fé nunca vem faltar, que nunca falte a união.